porque ela usa roupa curta que te dá o direito de chamar ela de puta. Não é porque ela frequenta a balada que te dá o direito de achar que ela é safada. Não é porque ela gosta de tomar as suas pingas que você pode achar que ela é vadia. É melhor você dobrar a sua língua. Isso é pensamento de homem machista. Sabe onde é o lugar da mulher? É onde ela quiser, é onde ela quiser. Ela pode sair, pode beber, pode fazer da sua vida o que ela bem entender. Sabe onde é o lugar da mulher? É onde ela quiser, é onde ela quiser. Ela pode sair, pode beber, pode fazer da sua vida o que ela bem entender. Não é porque ela frequenta a balada que te dá o direito de achar que ela é safada. Não é porque ela gosta de tomar as suas pingas que você pode achar que ela é vadia. É melhor você dobrar a sua língua. Isso é pensamento de homem machista.